224 para o táxi, 144 a bordo. Obrigado, táxi. Estamos pronto no ponto de espera da pista 10, QNH 10020. Ok, vai chamando o ponto de espera, 6224. Na minha número de quadro, autorizado, a linha decolar, pista no 0,21, 1,0 grau, 7 nós. A linha decola quanto, por favor, confirma o vento? 1,0 grau, 7 nós. 110, obrigado. O Xanel 6224, contato radar, submarino 190 e 8 contas. Direto Conde, vai subir a 190, o Xanel 6224, obrigado. 1074, sem identificação, eu se mantenho 2010, registro 020, Voituna. Raíra, 2774. Chamando a 224, foi Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, vou chamar a 6224, mais uma vez, obrigado. Fuga transição de par. Sapi azul cinco no 27, injeção guarda. Copia? Copia. Alô, Campina Grande, 370 autorizado. Vinha 210. Me roda a pista no 0, primeiro com a esquerda na saída Puca, transição de par. 1208, controle de Salvador. Acione 5560 no transporte. 7300, 5560, com a nota Campina Grande, 210. Me roda a pista no 0, com a esquerda Puca de par. Controle 08, transporte 60, ou 1170, ou não 11. Correto, chegando para fugir do acionamento. Vai, Oxalana 224 0 milhas nordeste de Salvador, mantém nível sul, mantém nível 190, serviço radar terminado. Chame Aracaju, 120, decimal 3. Ok, chama Aracaju agora, 203, 62, 24, obrigado. Sem abraço, sem abuso, sem abuso, sem abuso. 24, completa aproximação, pelo 18, decimal 95. Aqui no sistema, que a princípio vai chegar daqui a alguns instantes, se for para 005. Porque aparece meia hora antes do plano, então daqui mais ou menos a 4 segundos está chegando aqui no sistema. Número 0 decimal 8, controle em Salvador, acione no transfone 5561. Autorização, Alegre do 370, guia 3 do 10. Decolador 10, primeira curva esquerda, pulsa de passo. Código 561, e o controle 1208, gol 10, a ver. Colégio, chegamos ao flashback e assinamento. Valeu. Autorizado o fechamento no 1-1, chegando para o táxi. Tá, para o 1-1, seu controle de Salvador, acione notificação. Os paradores no céu, eixo 0020. Proposta obrigada. Um segundo, 27, proposta obrigada. Solo 45, liberei à direita, táxi e alfa, cheio esse no Juliette, na minha escuta permanente. Alfa, chama o ponto no ponto de espera da pista 10, QNH 1020. Entre Alfa, claro, será pronto para o ponto de espera da pista 10, gol 1170, QNH 1020. 98, portão 02, para posto de adicionamento. 098, portão 2, aguarde para início do pushback. Azul 5127. Azul 5127, que nem 1020, cruzado pelo pistão no 0, vem a todo 30 graus, 069. 20 com meio, azul 527 autorizado. 098, cuidei do tipo de sol, que é para a da companhia de Ibrahim da Guarda, está autorizado o pushback do portão 2, 104. Certo, coordenação, é autorizado com o 1020. Caracaju, aguarde 4. Ainda Pouca Jama, Caju. Quatro, César Nato da Gol, segue Juliette, remota no trecho. Remota no trecho, Xanel, 0, após o pouso do Embraer da Azul, autorizando a lei, mantém o pistão no 0. O Azul ali mantém a 9 0, o 1970. Então, estamos vocês coordenando agora com o centro, o seu transporte, assim que chegar a gente vai para a costa, vamos ver o pessoal. Confirma a sala de caixa? A senhora e a guarda de costa. Solo 5-0, libera a direita, taxa e Alfa Kilo, então passe o 3, atente ao sinalizador. Libera a direita, Alfa Kilo, assim para o sinalizador, azul 5-1-2-7. Número 7-0, 7-0, autorizado, decolagem pista 1-0, o vento 1-2-0 graus, 0-6 mais. Colagem 1-0, vai ficar com 1-1-7-0. Zero, do colar 5-1, chama o controle, no exame do final 8, por favor. Ponto de espera da pista 1-0, que nem galo 1-0, 1-0. Tá, pista de espera 1-0, com 1-0, 1-0, 1-0. Qual você vai ter ligado para o chibote no 10, passando quase? Agora Aracaju, 2-3-0 autorizado, decolando a pista 1-0, primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo, Aracaju. 1-2-0 decimal 8, controle, 5-5-6-3, não tem fora. Correto, solitário 4. Só ligou 1098, não pode esperar 1-0, pronto. Ligou 98, autorizado além, mantém o pistão 1-0. A linha acima tem aqui, 1-0, voo 1098. Autorizado o táxi, fechando na intersecção, apenas aguardando o seu transporte, já estamos coordenados, junto ao centro, mantenha a intersecção, aguardando o carinho, já estamos no total. Jesus, fechou o controle, está na boa, tinha notificação, fechou no treino 050, ajuste no 020, vem o táxi. Ajuste no 0, vento 1-0 graus, 069. Já é colega autorizada, fugir no 0 para o gol. 1-0-9-8. Decolou 5-5, chame o controle 2-0-8-1-0-9-8. Decolou 1-0-9-8, decolou 9-6-4. 17, primeira curva será a esquerda, no comando forte, mudando no país, até a liberação do controle. 1-0 no sinal, o controle Salvador, o transfere 5565. Azul 4062, seu controle de Salvador, chama de notificação. Esse mantendo 060, ajuste 1020, vou estar para frente. Chame aéreo pronto, seu detalhe. 0928, chama Centro Recife, 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 125, 45, ou 109. Quatro chamo, que era nosso segundo comando da cabeça da filial, fez parte de forma, cruzará o campo, seguindo pelo litoral norte. A princípio, mantém a posição na cabeceira 1-0, aguardando para a decolagem, 1-3-5-4. Sim. 1-3-3-4, sala 01, libera a direita, táxi via Alfa Kilo, até o pátio 3, na minha escuta, eu tenho galera. Alfa Kilo, pátio 3 na sua escuta, gol 1-3-3-4. Salve, meu irmão, eu estou com o Cléo. Eu estou com o 01, com a esquina agora para a coordenada do campo, na minha frequência. 1-0? Sim, estou com a esquina para a coordenada do campo, na minha frequência. Tem as curvadas à esquerda. Deixa o controle de Salvador, deixa a minha identificação. Deixa eu manter a linha 050, ajuste no 020, vou estar. Você ficou... Posso ter o ideal, senhor? Pode ser? Sim. Deixa o ideal, atualizado 050, a possibilidade de voar etapa? O etapa está presente para completar a chegada do médio, após o estado de voar turno pelo LSX-Way. Médio, etapa, turno... Duna. Confirma, é TAP Duna? Afirmo. E TAP, já tem o Alfa Papá, após TAP Duna, cuja ele é S3, pista na zero. 3-20, chama o controle 1-0 decimal 8. 1-0-8, obrigado. Patrulho Salvador, boa noite, chamei o Hotel. Patrulho Romeu, Vitor Hotel, contato radar, 1-0-8-5, direto do Petrolina. Quanto possível chamar de novo? Gente, subindo para o 085, direto Petrolina. Passa aqueles 4, já cruzou o campo. Patrulho, a decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 0-0. A354, decolar 205, chame controle Salvador, 1-2-0-2-8. 208, boa noite. Controle Salvador com 354 na Ponca Jamo, Aracaju, cruzando 1.500. 1-3-4, contato radar, chegou 230, via saída da Ponca Jamo, Aracaju. Achou 230, via. Precisaria com a Ponca mais à frente, com Jamo, Ponca. Via Jamo, da presente, aguardando a Aracaju. Vamos no presente, valendo a porra, 3-4. Arturo, qual foi o seu estimado para o senhor? Presente, estimando mais 1 hora e 40, senhor. Iniciando a descida para 5.000, passaria do 2224. Pode passaria do 2224. Azul 4062, decorada 2010, azul 020, livre de LS aqui, pistão 0, suporte estabilidade. 2228, completa a aproximação, por 1 minuto, decimal 9, tira. 1028, tá, fica até. Obrigado, Anel. 1228. Boa noite, Gol 228, uma milha marcador Kelly. Gol 228, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 0629. Vindo pouso 0, Gol 228. Lola 228, no solo de uma, libera a direita, mantém, me escuta, táxi autorizado de Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, o gol 1228. Para o 62, está avisado? Está avisado, está avisado. Gente, complete a aproximação, 3, 118, decimal 95. É, 1.1.2, obrigado. Posição, Rodolfo, boa noite, Azul 4062, Azul 4062, avistado, pouso autorizado, pista 10, 1.0.0 graus, 0.5. Pouso 10 azul 4062. Uma 354 Alfa Romeo 363 na presente. Alfa Romeo 363 na presente, vou 3 segundos. Azul 4062, na sala 05, libera a direita, via Taxi Fox, mantém a escuta, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 1. Liberando Fox, mantendo a escuta Alfa, Juliette, para o portão 1, azul 4062. Lembra 258, este é o controle de Salvador. Achando notificação, esse para 2007, eixo 1020, Ventura. Escola de posição, Conde, só determinado, manter 170, chama Aracaju, 120, decimal 3. Apoio LS, passaria 2224. Seguinte, complete aproximação, 12118, decimal 93. 2895, 2224, bom dia. Oi, bom dia, passaria 2224, apoio LS. 3.6, copiado, Romeu, Vitor Hotel, para o serviço de formação de voo e alerta agora com o centro do CIS, 1.2.5, até 1.2.5, decimal 4.5.